viveu no caro pouco, vem no coco balançar. Nuestro correo electrónico es bybabel@prodigy.net.mx. bybabel@prodigy.net.mx. Y está disponible para todos ustedes. Seguimos con nuestro recorrido en este maravilloso rumbo de nuestro planeta, Brasil. Y la música brasileña siempre ha estado en el gusto popular. Y fue en la década de los 40 cuando Carmen Miranda introdujo el sabor de la música de ese país a las audiencias internacionales. Autores legendarios como Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes siguen siendo populares hoy en día. El día de hoy disfrutaremos del disco Brazilian Groove, que nos da una probadita de las influencias contemporáneas que se han mezclado a la perfección con los elementos tradicionales de la música de este maravilloso país, Brasil. Luz acesa, que beleza. Hoje é dia da gente sair por aí curtir o verão. Com certeza, a natureza fez você assim tão linda. Vem menina pra gostar de mim. Hoje o sol levantou bem mais cedo, só pra ver você sair pro dia clarear. Na alegria maior, trouxe um buquê de flor, na esperança de um dia ganhar teu amor. Ganhar, ganhar, ganhar, ganhar teu amor. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá agora ou depois. Que beleza, que beleza, que beleza. Fez você assim tão linda, vem menina pra gostar de mim. Assim tão linda, vem menina pra gostar de mim. Água azul, litoral de amaralina. O mar preparou de concha um colar pra você. Toque tambor, birimbau, pro samba, balaê. Tô lhe esperando na descida da ladeira. Vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu amor. Canta, canta, canta, canta, canta agora ou depois. Que beleza, que beleza. Hoje é dia da gente sair por aí curtir o verão. Que beleza, que beleza. Hoje é dia da gente sair por aí curtir o verão. Assim tão linda, vem menina pra gostar de mim. Que beleza, que beleza. Fez você assim tão linda, vem menina pra gostar de mim. Que beleza, que beleza, que beleza. Hoje é dia da gente sair por aí curtir o verão. Que beleza, que beleza. Hoje é dia da gente sair por aí curtir o verão. Babel, música de la tierra. Thank you. você lá na Bahia de mucama confeitor. Seu pai dormia em cama, sua mãe no pisador. Seu pai só dizia assim, vem cá. Sua mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, pede logo seu amor. Acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem. E é deitado em pé. Mulher tem é que trabalhar. O rico acorda tarde, já começa a rezingar. O pobre acorda cedo e já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu vagalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Rosalía de Sousa nació en el distrito de Nilópolis, en Río de Janeiro, un barrio famoso por su escuela de samba. Ella creció escuchando a Gilberto Gil, Milton Nascimento y Caetano Veloso. Y en esta ocasión nos presentó junto con el DJ italiano Nicola Conte, María Moita, una fusión del estilo lounge con el swing del bossa nova. Y ahora, disfrutemos de las voces de Silvio César y de Barrio Jazz Gang. Thank you.

Babel. Ego 99. Estás en Babel. Nuestro correo electrónico está esperando sus comentarios y sugerencias con respecto a este programa. Así también, les agradeceremos que nos den todos sus datos para darles la bienvenida a la familia de viajeros frecuentes de Babel. La dirección: bybabel@prodigy.net.mx. bybabel@prodigy.net.mx. Sigamos disfrutando de esta maravillosa música que nos ofrece Brazilian Group de Putumayo World Music. Consolación es un tema escrito por el legendario del Bossa Nova, Vinícius de Moraes, y fue un éxito en 1960. Lo interesante del tema que escuchamos anteriormente es que Bossa Cucanova, junto con el cantautor Silvio César, reconstruyeron dicha canción añadiendo nuevos elementos musicales. También tuvimos la presencia del Barrio Jazz Gang, dueto conformado por Roby Colella y Stefano Micarelli, DJs y productores de origen italiano que nos muestran su pasión por el bossa nova brasileño. Ellos mezclan de manera muy interesante el jazz y música de los 60s y la nombran New Jazz House, música hecha para clubs europeos y, por qué no también, de nuestro país. Finalmente, todos estamos en una sola aldea. Você não encontrou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Teu riso, tua distância, minha agonia, meu sonho, meu medo. Tua língua na boca do povo, pra mim meu pesadelo é meu medo. Esperar até tudo acabar, aguentar quando desmoronar. Sou uma nega muito enjoada, já tô indo agora é pra Mangueira. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Babel, música de la tierra. É melhor assim. Não quero saber de mim amanhã e hoje ser bem feliz. E aí, eu quero sair aí, subir a pedreira, sem saber do amanhã, sem viver o passado. Hoje a alegria pula do meu lado. Hoje a alegria pula do meu lado e me convida pra dançar e pra zoar geral. Hoje estou de bem, vivo bem, eu me sinto zen, sou do bem. Fazer amizade sem lembrar do que a gente não foi. Quero amar novamente. E aí, quero amar muitas vezes. Quero amar o presente, sem viver o amanhã, sem viver o passado. Hoje a alegria pula do meu lado. Hoje a alegria pula do meu lado e me convida pra dançar e pra zoar geral. Más que nada, fue compuesta por la leyenda funk brasileña Jorge Ben, pero se hizo famosa a nivel mundial por Sergio Méndez y su Brasil 66. Hoy en día, sigue siendo una pieza indispensable de cualquier fiesta o reunión. A continuación, escucharemos la versión, por así decirlo, futurista, en voz de Rolando Farías, un cantante muy respetado en su país y que radica en Europa desde los años 70. En París, trabaja con varios artistas de la electrónica y el movimiento dance y ha reunido esfuerzos con el DJ africano Aleume Bato para formar Bab y Rolando 808 y dar vida nueva al clásico de la música brasileña. Nuestro correo electrónico para que nos escriba, nos dé sus comentarios, sus sugerencias, sus datos, en fin, todo aquello que ustedes quieran compartir con nosotros, está abierto para que así lo hagan. bybabel@prodigy.net.mx. bybabel@prodigy.net.mx. Únanse a la gran familia de viajeros frecuentes de Babel. Sigamos disfrutando de la música. Las influencias se mezclan y es así como el mundo se une con el lenguaje universal que definitivamente es la música. Artistas tan populares como Frank Sinatra, Miles Davis, Paul Simon o Sting han incorporado sabores brasileños a su música, mientras que los artistas de Brasil toman prestado ritmos como el jazz, el rock y el pop para fusionarlo con su tropicalismo, el samba y la música popular de la región. Es así como nos damos cuenta que finalmente en este mundo todos estamos para compartir con todo. ¿No es así, amigos? Pues sigamos disfrutando de estos ricos ritmos que unen a nuestro planeta Tierra. Fez dos adereços e se vestiu de noir. Se banhou em purpurina ainda na concentração. A padecer no anonimato despertou os seus desejos. Ah não, aí lotada de alegria se entregou à multidão. Ah não. Não sabia o samba enredo, mas sorrir sabia até de cor. A uma flor recém-formada, atrevida, linda e sensual. Sob o olhar dos refletores, sem pudor se imaginava. No imenso body funk, só que era carnaval. Quanto mais a morena funkeava, galera ensandecida queria mais. A morena enlouqueceu a bateria e a cadência foi ficando pra trás. Quanto mais a morena funkeava, a galera ensandecida queria mais. Pedia mais a morena, enlouqueceu a bateria e a cadência foi ficando pra trás. Tamborins em desencontro enquanto o surdo atravessava. Afoi-se os pontos da escola no quesito de harmonia. Pois até o mestre sala e a comissão de frente se renderam aos pobres passos que a morena introduzia. Ah, ah, ah. Momentaneamente cega pelos flashes da ilusão, mais um corpo de passista para a fama debutou. Nem pensou quando falava numa rede de TV. E foi por causa dela que a escola não ganhou. Quanto mais a morena funkeava, a galera ensandecida queria mais, pedia mais a morena, enlouqueceu a bateria. Ai, ai, ai. ontem clareou. Enfim, o céu dedicou-se a ti, só pra te ver feliz. Teu coração, se demorar pra surgir, a lua não vai entender porque eu te espero assim. Laura, ontem clareou, enfim, e o céu dedicou-se a ti, só pra te ver feliz. Teu coração, se demorar pra surgir, a lua não vai entender porque eu te espero assim. No triste luar que só ilumina como estou sozinho, estou sozinho. Mas nada de ser sozinho, tem coisa maior que esse céu e o teu olhar, que há de fazer feliz e parar pra apreciar. Estou sozinho, como estou sozinho. Mas nada de ser sozinho, tem coisa maior que esse céu e o teu olhar, que é de fazer feliz e parar pra apreciar. Peito hoje aberto, enfim, quer dedicar-se a ti. Música de la tierra. Novelo de Teseu. verdade foi se mata. Na rede da intriga tem sérvio e croata. Tudo que é um superno, tudo que é peito sangra. Bomba de Hiroshima explodirá em Anga. Cabeça não é pneu, cabelo vira trança. Dança de pigmeu, meu, veneno da vingança. Bueno, para satisfacer la inquietud de muchos de nuestros viajeros frecuentes que nos han escrito preguntando el disco que hemos escuchado durante este programa, les repetimos que es Brazilian Group de Putumayo World Music. Asimismo, les repetimos nuestro correo electrónico bybabel@prodigy.net.mx. Estamos a sus órdenes para cualquier inquietud, duda, sugerencia, comentario, en fin, lo que a ustedes se le ocurran en esta gran familia que forma Babel. A nombre de nuestra productora Yael Algrante y un servidor Bernardo Janssenson, queremos desearles a todos ustedes tengan una semana de apertura, de tolerancia a otras culturas y sobre todo con una buena dosis de amor universal. Esto ha sido una producción de Integración Musical Creativa, SC, Derechos Reservados, México. Você me rende, mina, nada me rege, nada me prende, nada me estende. Do certo serve-se sirva, água impresse, nada de peste nas campinas secas. Irriga meus olhos, me diz a gotinha, ouçadas no prédio.